Durante 20 anos, Volta Seca pagou na penitenciária da Bahia os pecados cometidos contra a lei dos homens. As contas com Deus, ele vai ajustando devagar, penando em alguns empregos dificilmente conseguidos. Vem do seu tempo de cadeia a lembrança das grades sendo batidas pelo carcereiro em busca de fratura nas barras de aço. Foi nessa época que, menino de 20 anos apenas, Volta Seca chorou as mágoas da vida nesta cantiga emocionante. Eu não pensei que eu tão criança, na flor da infância, padecer assim. Ainda te vejo em braço de outro, ai, pendida, chorando por mim. Ela chegou bem juntinho a mim. Ela pediu meu coração, eu dei. Meu peito ao dia e nosso amor queimava, banhava em lágrima em teus pés, jurei. Eu não pensei que eu tão criança, na flor da infância padecesse assim. Ainda te vejo em braços de outro, arrependida, chorando por mim. Ainda te vejo em braços de outro, arrependida, chorando por mim. Ela olhou para o céu e disse: que Deus me mande o maior castigo, eu contigo não cumpri a jura. Deus do céu, me mande o maior perigo. Se eu contigo não cumpri a jura, Deus do céu, me mande o maior perigo. Ela chegou bem juntinho a mim. Ela pediu meu coração, eu tenho. Meu peito ardia, nosso amor queimava, banhado em lágrimas aos seus pés, jurei. Meu peito ardia, nosso amor queimava, banhado em lágrimas aos seus pés.